Boa tarde a todos. Primeiro, o Sargento John Pitts apresentando, iniciando a solenidade do Derek Silva e do Kelvin Daniel. Presentes na sala, o segundo sargento Marcos Breno e terceiro sargento Fernando Mascarenhas. O Marcos Breno, o senhor pode estar comentando um pouco aí sobre o Kelvin Daniel para nós? Segundo Sargento Marcos Microfone Brandes muted. apresentou o primeiro Sargento João Pedro e os demais companheiros de farda. Kelvin Daniel, o Mike, que pegou nenhum QTCD, nenhum problema. Tinha aquele problema de banimento do NP, mas já foi resolvido. E ele tá chegando hoje essa patente de soldado. E parabéns ao mesmo. Microphone activated. 10-4, terceiro sargento Mascarenhas, pode se apresentar ao batalhão e falar um pouco aí sobre o Kelvin Daniel. Microphone muted. Kelvin, um estagiário bem indicado, após o primeiro dia, assim que ele chegou, eu vi que ele era interessado, estava aqui enquanto ninguém estava. Teve dia que 11 da manhã ele já estava aqui no TS, no ponto marcado, tudo direitinho, aguardando o treinamento aí dos sargentos. Tá? Não chegou para mim nenhum QRU, tá? Nenhum problema. Cheguei a patrulhar algumas vezes com ele, tá? Eu tive sucesso aí, é um excelente mic, tá? Que seja bem-vindo aí e que some na 17 BPM. Parabéns. Microphone activated. Positivo, Kelvin Daniel, vou estar passando aí o juramento, se preferir também está na descrição da sala. Pode se apresentar, ainda como estagiário, e dar início no juramento aí, positivo. Microphone muted. Estagiário Kelvin Daniel se apresentando ao primeiro sargento João Pedro e aos demais companheiros de farda. Incorporando-me a 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me forem impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei e falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17 BPM. Microphone activated. Positivo, palmas ao menos aí. Agora vamos para a solenidade do Derek Silva. Segundo sargento Marcos Breno, o senhor pode estar comentando algumas palavras aí, ó, sobre o Derek Silva. Microphone muted. Segundo sargento Márcio Fernandes apresentou o primeiro sargento João Pedro e os demais companheiros de farda. Derek Silva também, o Mike, que não chegou nem a QTC dele. Mike tranquilo. E hoje aí chegou seu patente de soldado. Parabéns ao. Microphone activated. Positivo, terceiro sargento Mascarenhas, pode se apresentar e comentar um pouco aí sobre o Derek Silva. Microphone muted. Bom, terceiro sargento Mascarenhas se apresentando, o primeiro sargento João Pedro, de mais companheiro de farda, que fala do Mike. O Mike é atencioso aí, nos períodos de estagiário, comigo não chegou nenhuma QRU, tá? Eu mesmo sempre teve aí atenção, perguntou quando era para perguntar, tá? As dúvidas todas ele tirou, tá? Então, mais um Mike aí para somar na 17, seja bem-vindo, tá? Te desejo sucesso aqui dentro. Só isso, sem mais. Parabéns. Microphone activated. Positivo, o Derek Silva pode estar dando início ao juramento aí da 17. Microphone muted. Positivo, com a permissão da palavra do primeiro sargento João Pedro. Boa tarde a todos, obrigado pelas palavras aí dos sargentos. Começar meu juramento. Incorporando-me a 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual. E ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nessas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas no decorrer do meu dia. Não questionarei, hesitarei, desistirei, Falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar aonde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17. BPM. Microphone activated. É, positivo, Derek, agora o senhor tem 30 segundos aí para comentar os agradecimentos aí para todos que te treinou, todos que deu instrução aí, pode ter 30 segundos aí para agradecer. Microphone muted. Positivo, boa tarde novamente. Quero agradecer ao Sargento Fernando Mascarenhas, ao primeiro Sargento João Pedro, ao Sargento Marcos e também ao então hoje Soldado Kelvin pela recepção, por me acolher aqui neste batalhão, que eu já fazia parte, inclusive há uns 3 anos atrás eu já fazia parte desse batalhão. É muito bom estar retornando aí às minhas origens. Muito obrigado aí, boa tarde. Microphone positivo, como não esqueceu aí, o Kelvin Daniel também tem 30 segundos aí para agradecer todo mundo que passou treinamento, os agradecimentos da patente, com a palavra Kelvin Daniel. Microphone muted. Boa tarde novamente, soldado Kelvin se apresentando. Queria agradecer ao Sargento Mascarenhas, que sempre esteve comigo no início, me acolheu bem. Queria agradecer ao João Pedro, ao Marcos Breno e também ao Coronel Oliver Derrit por ter me acolhido nesse batalhão. Vou seguir as regras aqui, sempre respeito os sargentos, só isso mesmo. Microphone activated.